Então hoje eu já vou fazer diferente. Vou lá a trabalho, vou fazer palestras no umbral. Já estou desconfiado que os obsessores vão fazer de tudo para nos tirar de lá, porque nós vamos dar passe no umbral, fazer palestras, sistematizado. Já pedi, coloque as apostilas da FEB dentro do caixão, porque eu quero fazer ESD lá no umbral. Floresça onde for plantado, por que, que a gente vai ter? A gente não vai aqui para os hospitais, para os leprosários, para os hospitais de soropositivos? Meus amigos, a Terra é um purgatório, está lá no livro Céu e Inferno. Agora a gente vai esperar, trabalhando bem, quando chegar no umbral, ou queremos começar agora? Não é melhor começar agora, para a gente não ter que passar por lá? E quem for trabalhar no umbral, está lá em nosso lar, ganha dobrado. E tem direito à alimentação mais forte, pode comer carne, aquelas coisas fortes, né, assim? Aquela coisa que a gente adora, porque o trabalho é pesado, então tem que ser uma alimentação mais forte. Os espíritos mais elevados não ficam naqueles suquinhos, naquelas fluidos, naquela coisa. Então vejam que a gente tudo se encadeia na criação do átomo ao arcanjo. A gente não querer dar passos além das nossas pernas. A gente ter essa consciência. E Marcel Mariano teve notícias e falou em público em Fortaleza. Ele, que é um dos maiores médiuns que psicofonias, de Joana de Ângeles, vice-presidente da Federação Espírita da Bahia, falou em Fortaleza que teve notícias do mundo espiritual que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, está trabalhando no mundo espiritual. E todo mundo olhou assim para ele. Ele disse, como é que é, Marcelo? Quer dizer que Lampião está dando passe no mundo espiritual, está doutrinando o espírito no mundo espiritual? Disse, não, não foi isso que eu disse, é isso que ele está ajudando. Dizem que o Dr. Bezerra de Menezes estava tentando auxiliar alguém numa região muito trevosa, um espírito que estava numa região abissal no mundo espiritual. Chegava para o espírito, lhe falava, e o espírito não lhe percebia, não lhe escutava a sua doce voz. Lampião soube da história e disse, Doutor Bezerra, deixe comigo. Desceu até aquelas regiões profundas e como era do mesmo padrão vibratório do espírito, o espírito viu Lampião. Diz que Lampião pegou a sua gigantesca peixeira, desembainhou e disse, Doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? Dizem que o espírito foi correndo para os braços amorosos do médico dos pobres, do apóstolo da caridade. Então, pessoal, se até Lampião está ajudando, por que que a gente não pode fazer um pouquinho? Isso está, pode ser comprovado, não é? É uma afirmação de um médium única, como eu já falei, mas está lá em Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se os espíritos atrasados têm alguma utilidade no universo. E eles respondem, do mais simples operário ao mais ilustre arquiteto, todos são úteis na edificação. Então, todos nós podemos fazer a nossa parte. E uma criancinha me chamou a atenção agora, inspirada por um anjo. Por que que as crianças são tão felizes? Quem sabe a resposta? São simples. Vivem intensamente o momento presente. Vocês perguntarem para ela que está ali atrás, ou para essa mocinha que está aqui, se ela está preocupada com o dever de casa terrível que vai ter que entregar segunda-feira, vocês acham que ela se lembra? Se lembra? Nem se lembra. Perguntar se vai ter dinheiro para lanchar na cantina da escola, vocês falam lanchar ou merendar, porque lá no Ceará é merendar. Lanchar. Você fica preocupada se vai ter dinheiro para lanchar? Não fica, não é? O pai sempre ia dar um jeitinho. Fica preocupada com a roupa que vai ter que vestir amanhã? Não fica preocupada. Fica preocupada com as provas dificílimas que vai enfrentar no final do semestre? Nem se lembra, elas querem brincar, elas querem pular, correr. Elas não querem ficar aqui. Elas vivem intensamente o momento presente. Vamos fazer como as criancinhas, porque o Cristo falou. Aquele que não vos assemelhar a esses pequeninos, não entrareis no reino de Deus. Então, viver o momento presente, trabalhar no bem,